alguns dias aí, acho que mais ou menos há uns, acho que já tem uns 4 meses já que o Espírito Santo me chamou para meditar a respeito da frutificação. O que, que é a frutificação do Espírito Santo? Eu tenho mastigado bastante mesmo, tudo que é a respeito de fruto no Espírito Santo, porque como o Espírito Santo tem batido em mim a respeito de características de um povo de Deus, características de um homem que diz pertencer a Ele. Então, sobre esse tema, Ele me levou lá para a palavra, em Mateus 13, quando Jesus fala a respeito de uma semente. E Jesus, por diversas vezes, Ele comparou o nosso coração e a nossa vida com uma terra, onde Ele gostaria de colher frutos. Por diversas parábolas que Jesus contou, Ele comparou o seu povo e o reino de Deus com uma terra onde o agricultor havia deixado por um tempo, mas que ele voltaria. E Provérbios também, Eclesiastes, e assim, no Velho Testamento, em Ezequiel, em Jeremias, por diversas vezes Deus fala de terras devastadas, que Ele tinha no coração dEle o plano de recuperar essa terra, e estava falando do povo dEle. Então, se a gente estudar a Bíblia ali com afinco, a gente vai entender o tanto que Deus fala sobre esse assunto, de uma terra, até porque muito da Bíblia falava de coisas comuns àquele povo, né? Então, hoje era mais comum falar a respeito de ir no mercado e comprar alguma coisa na prateleira, mas 2.000, 4.000 anos atrás, tudo era a respeito de lavoura, tudo era a respeito de agricultura, de cuidado de animais. Então, você pega a Bíblia, você vai ver lá os Salmos de Davi, compara a gente com ovelha, compara a nossa prosperidade com um camelo, com um jumento. Alguém cria jumento aqui? Tirando a autocriação, tirando almoçar e tal, ninguém cria jumento aqui, né? Tirando o próprio jumento, ninguém cria outro jumento, além de você mesmo não, né? Acho que ninguém aqui cria ovelha em casa. Alguém cria ovelha em casa? Seus pais têm ovelha? Pode ser que a mãe do Marlon tenha uma cabra lá. Tem uma cabra lá? Tem quase, tá querendo. Até zebra, se deixar, ela cria lá que ela gosta. Ela já falou isso. O sonho dela é ter uma zebra, não demora muito, ela vai ter uma zebra. Ó, Enéas, glória a Deus. Mas não é a nossa realidade, amém? Tirando umas irmãs aí que gostam de plantar, eu tenho um jardinzinho em casa lá, umas 2 mudinhas de acerola, me meti a besta de plantar uma fruta do Conde ontem, já sei que vou ter que desplantar, que a raiz é muito grande, vai acabar arrebentando meu muro. Mas não é a nossa realidade, o plantio. Mas quando nós... Oi, Duda! Quando nós olhamos para a palavra, nós entendemos que Jesus queria ensinar muito para a gente a respeito disso. E desde que o Espírito Santo começou a falar de frutificação comigo e falou muito sobre o solo do nosso coração, eu tenho buscado entender que tipo de solo eu tenho almejado, eu tenho me deixado ser moldado, ser arado, para que o fruto do Espírito cresça na minha vida. Porque o que nós temos que entender, queridos, é que a característica do povo de Deus é uma coisa que tem que ser vista. Olha para o seu irmão e fala para ele: irmão, tem que ser visto em você. Não tem como a gente falar que a gente tem uma característica, mas as pessoas não verem isso na gente. É mentira. É mentira dizer que eu sou algo e que as pessoas não veem isso em mim. Na quarta-feira eu falei sobre alegria. Alegria, o povo de Deus, desde, se você pega todos os avivalistas aí, os nomes conhecidos e grandes pregadores que passaram por essa terra aqui, você vê que toda vez que nós tínhamos uma característica de avivamento, de pessoas se convertendo, as pessoas viam a alegria no povo de Deus. Quer ver? Abre lá comigo lá em Atos 2, acho que é versículo 42, se eu não me engano, não estava anotado aqui, mas acho que é isso mesmo. Atos 2, 42. Olha que interessante. Vamos falar aqui do primeiro avivamento aí depois de Jesus. Peraí que a minha Bíblia saiu aqui, maravilha. Atos 2:42, deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo, olha lá, está falando de um avivamento aqui, ó. O que aconteceu com eles lá? Perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo pão de casa, comiam juntos com alegria e singeleza no coração. comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Olha que interessante, fala do povo de Deus aqui, da maneira como eles viviam, e diz assim que eles caíam na graça de todo o povo. Eles caíam na graça com os de fora. As pessoas de fora olhavam para eles e admiravam eles, porque viam essas coisas neles. As pessoas viam com a alegria com a qual eles se reuniam. Eles viam essa singeleza de coração, essa simplicidade, essa coisa que valorizava o simples fato de estar junto, de ter alguma coisa em comum, de abrir mão de coisas, de casa, de carro, de, né, naquela época de carro não, mas dos jumentos, né, dos camelos, das coisas que eles tinham, das posses, para simplesmente haver alegria deles estarem juntos e de ninguém ter falta. Isso era uma característica do povo de Deus. Isso é uma característica de alguém que conhece a Jesus. Então não tem como esconder. Alguém que se encontra com Jesus, alguém que é mudado pelo Espírito Santo, não tem como esconder. Jesus diz que o reino de Deus é uma luz que se acende, que se não coloca debaixo da mesa. É uma luz que pendura para iluminar, para que as pessoas vejam. É uma cidade sobre os montes. Assim tem que ser a nossa vida. Então, quando nós conhecemos a Jesus, não dá mais para a gente ter uma vida que precisa ficar escondida. Não dá mais para a gente ter caminhos que a gente não pode deixar que as pessoas saibam o que a gente está fazendo. Ou ter que esconder o meu tipo de temperamento, ou ter que esconder atrás de alguma coisa para as pessoas não verem em mim o que eu sou. Se eu preciso viver assim, é porque eu não estou vivendo com Deus. Quando, a partir do momento que eu vivo com Deus, Deus é luz. Deus é um caminhar de luz. Paulo, quando escreve para os Tessalonicenses, ele fala assim: gente, não andem mais como aqueles que andam à noite, que fazem coisas que precisam ser feitas à noite, porque a vida cristã é uma vida às claras, é uma vida de luz. Amém? Então o fruto do Espírito Santo, ele é uma coisa que tem que brilhar em mim, ele tem que ser claro e visto na minha vida. Quem olhava para Jesus via o fruto do Espírito Santo nele muito claro. As pessoas ouviam ele pregando e falavam: esse cara está pregando de repente as mesmas coisas, mas é diferente com ele. Quando ele fala é diferente. Tem algo atrás das palavras dele, que é o que está dentro dele. Então conosco deve ser assim. O que nós precisamos entender quando nós falamos de fruto do Espírito Santo é que o fruto do Espírito Santo é o que ele quer fazer dentro de mim para que eu fique igual a Jesus. Se existe uma boa definição para fruto do Espírito Santo, é a reprodução de Cristo em mim. O frutificar do Espírito Santo é toda a natureza de Deus sendo feita em mim. É Jesus sendo recriado através de mim. Amém? Nós precisamos ter isso guardado no meu coração. O Espírito Santo tem falado muito comigo isso. Que nós não podemos querer menos do que isso. Menos do que isso o quê? Menos do que ser igual a Ele. O desejo do coração do Pai é recriar filhos à semelhança de Cristo. Deus quer recriar você igual a Jesus, amém? Igual a Jesus, meu amigo. Nada diferente disso. Você não pode querer menos do que isso. Quarta, nós falamos a respeito da característica do fruto de Deus. Nessa ótica, nessa visão, o fruto de Cristo o que é? É o Espírito Santo me moldando igual a Jesus. Nós já falamos sobre o amor. O amor, ele é o cacho de uvas. O amor, ele é a essência de todo o fruto do Espírito Santo. Porque Deus é amor. Então a essência do caráter de Deus é amor. Então quando eu estou sendo moldado pelo Espírito Santo para parecer com Jesus, a essência do dom de Deus, o fruto do Espírito Santo é o amor. Essa é a maior característica de Deus, esse é o maior atributo visível no caráter de Deus. Então dele emana todas as características que Paulo chama em Gálatas de fruto do Espírito Santo. Em Coríntios eu fiz aqui um esboço para vocês, você vê lá que o amor, ele tem todas as características de cada parte do fruto. O amor, ele tem a característica da alegria, nós pregamos na semana passada. O amor, ele não se alegra na injustiça, porque a sua alegria está afirmada na verdade. Então a alegria também faz parte do amor. Hoje nós vamos falar de um dos frutos do Espírito Santo, de uma característica do fruto do Espírito Santo que é a mais buscada pela humanidade, é a paz. O amor, ele não se exaspera, o amor, ele não perde a paz. O amor, ele é pacífico. E Jesus disse no Sermão do Monte que bem-aventurados os pacificadores. E ao mesmo tempo que essa característica do fruto é uma das mais buscadas pela humanidade, é a coisa que os homens mais querem na vida, que as nações mais desejam, é a paz, mas também a pacificação é a coisa mais confusa de tudo que se fala. Eu creio que a paz é mais confusa que o amor ainda, porque o amor existe uma certa confusão com paixão, com sentimentos, com alma, né? Tanto se fala de amor em canções, em livros, mas a paz, o estado de paz e ser um pacificador, eu acho que é a coisa mais confusa na mente, inclusive da igreja. A igreja tem uma visão de paz assim, muito, muito deturpada, muito confusa. As pessoas acham que o estado de paz é fleumático, né? O fleumático é o pacificador. Mesmo tempo que as pessoas pensam que a alegria é uma coisa de sanguíneo, né? Ah, o sanguíneo é o que é o alegre, é o que manifesta. Da mesma maneira, pensam que o fleumático é o cara da paz. E nós vamos estudar um pouquinho, nós vamos aprender isso hoje pelo Espírito Santo, porque Ele quer formar pacificadores nessa noite aqui, em nome de Jesus. Porque esses são aqueles que verão o reino de Deus. Os pacificadores verão a Deus. Quantos querem ver a Deus aqui? Amém? Então vamos descobrir o que é essa característica do fruto do Espírito, da paz. Amém? Vamos ler Jeremias 6,14 ou 8,11, os dois versículos são iguais. Abre o 6,14 para mim. Tem dois versículos iguais no livro do profeta Jeremias, é o 6,14 e o 8,11. Você vai abrir a Bíblia aí para mim? Que eu não preciso ficar voltando aqui. Jeremias 6, verso 14. Eu acho que eu vou abrir aqui. Tá, o computador ali não está ajudando os irmãos a trabalhar, não. Opa, abriu ali. Eles tratam da ferida do meu povo como não se fosse grave. Paz, paz, dizem, quando não há paz alguma. Abre o 8:11 lá para a gente ver. Paz, paz, dizem, quando não há paz alguma. 8:11, eles tratam da ferida do meu povo como se ela não fosse grave. Paz, paz, dizem, quando não há paz alguma. Olha que interessante. Quem sabia que tinha dois versículos iguais na Bíblia aí? Ninguém, né? Ficaram sabendo, é curiosidade da noite. Por que que o mundo não encontra essa paz? Porque até hoje é assim, né? Israel e Palestina falam de paz, desde que eu sou moleque eu lembro de Israel e Palestina falando de paz. Mas a paz que eles buscam lá, com base em armas, com base em guerra, com base em morte, e não há paz. O mundo não sabe como obter a paz. Porque, queridos, se nós entendemos todas as características desse fruto que Paulo fala em Gálatas, como emanando do amor, como vindo do Espírito Santo, o que nós precisamos entender claro na nossa mente é que o homem ele não consegue obter frutos do Espírito Santo com as suas ações. O mundo não pode encontrar paz. O máximo que o mundo consegue fazer é no concurso de Miss Brasil, ela vai lá se apresentar e ela fala que eu desejo a paz mundial. E nada além disso. Os ministros de Estado, os chefes de Estado, os governantes dizem de paz, mas o que eles produzem é guerra. O que eles produzem é conflito. O que eles produzem é a paz no bolso deles ali, né? Eles fazem, inventam coisas. A gente sabe aí que todo esse intento do governo americano de invadir ali a região do Oriente Médio, eles falam que é por causa de terrorismo, que é por causa de mais nada, era para explorar petróleo, é para roubar aquele povo, é para roubar riquezas de urânio enriquecido, que serve para fazer armas químicas, é para poder obter riquezas, não tem nada de paz. O homem só quer o seu bem-estar pessoal, só quer lucrar em cima desse discurso de paz. Mas o Espírito Santo não, o Espírito Santo quer gerar paz dentro do nosso coração, queridos. Nós precisamos viver em paz e nós precisamos gerar paz. Mateus 5,9, abre para mim lá em Mateus 5,9, nós vamos abrir alguns textos hoje. Mateus 5,9, tá mais rápido agora aí? Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. O que Jesus está dizendo ali é que essa seria uma característica pela qual os filhos de Deus seriam reconhecidos. Tanto quanto a alegria deve ser uma característica do povo de Deus, um sorriso no rosto, uma disposição, um coração alegre, não circunstancial, o estado de paz define você como um filho de Deus nessa terra. Interessante, né? Eu queria ler um conceito de paz. O autor é Philip Keller. É um livro de 1979 chamado Frutos do Espírito Santo. Ele fala a respeito desse livro de paz. Eu queria ler para você entender. Foi a melhor definição que eu encontrei da paz na palavra, que coincide com a palavra. O que é a paz segundo Deus? Eu quero ler esse texto. Eu queria que você prestasse bastante atenção. Primeiramente, paz não é mera passividade. Não é estagnação, não é esterilidade, nem uma atitude negativa de não envolvimento. Para que haja paz, é necessária uma ação enérgica e bem definida por parte do pacificador. O caminho da paz, que segundo a palavra de Deus, devemos seguir, não se acha juncado de pétalas de rosas. Pelo contrário, é um trilho árduo que deve ser palmilhado com um coração humilde e um espírito submisso, apesar das duras pedras da adversidade. Paz é o amor de Deus, um amor altruísta, dadivoso, abnegado, desprendido, sacrificial e tranquilo, a despeito de todos os reveses da vida. É o amor que permanece calmo, forte e firme, apesar de todos os insultos, antagonismos e ódios. Paz é o que resulta de um espírito e uma alma, da pessoa estar tão embebidos da presença de Deus, que ela não se irrita mais com facilidade. Ela não é uma pessoa susceptível, ela não se exaspera, ela não fica enraivecida à toa. Seu orgulho não fica ferido por qualquer coisinha. Essa pessoa não está sempre com os pelos eriçados, como um porco espinho, com suas defesas alertas, em atitude de autoproteção. Na verdade, paz é exatamente ao contrário disso. É uma atitude de serenidade, calma e força. Uma atitude positiva que responde a um ataque de outrem, com bom ânimo, tranquilidade e grande quietude de espírito. Para vermos e entendermos bem essa qualidade de vida em seu melhor aspecto, temos que simplesmente dar as costas aos que nos cercam e voltar o nosso olhar para Cristo, que é o verdadeiro Deus da paz. Amém? Muito forte essa definição de paz. As pessoas confundem paz com aquele cara do deixa disso. Sabe, tem até um texto que eu vi no Facebook, é um monte de gente compartilhar, né, que sabedoria é você usar o silêncio para não entrar em brigas desnecessárias. Eu queria dizer para vocês que isso é uma meia-verdade. Muitas vezes isso é sabedoria mesmo. Muitas vezes a gente tem que ficar na nossa, não comprar a briga, não entrar no assunto. Mas a grande maioria das vezes, a pacificação vai determinar na minha vida uma atitude enérgica. É o que o autor está dizendo aqui. Muitas vezes, para que haja paz, que é a paz de Deus, eu preciso ter uma atitude que não é muito parecida com pacificação mundana. Nós precisamos deixar que essa ideia de o pacificador é aquele cara que não se envolve nas brigas. O pacificador é aquele cara que dá um tapinha nas costas e fala, vem aqui meu amigo, está tudo bem. O pacificador geralmente é o cara que arruma encrenca e demais. O pacificador geralmente é aquele cara que arruma muitos inimigos, por viver no seu estado de paz, mas por não negociar a palavra. Jesus não negociava a palavra. E Jesus tinha muita gente que odiava ele, apesar dele sempre permanecer sereno e tranquilo. O que nós precisamos entender é que paz é o contrário da animosidade, é o contrário de brigas que querem defender o meu interesse. Para defender o interesse da palavra de Deus, muitas vezes para se ter a paz, a gente vai ter que fazer guerra mesmo, guerra contra tudo aquilo que se opõe à palavra de Deus. Nós precisamos entender que paz não é o fleuma. Guarde isso no seu coração, paz não é você ser fleumático, paz não é você entrar nesse negocinho da turminha do deixa disso. Paz é você não ser abalado pelas suas ofensas pessoais. É você não estar sempre pronto para dar uma resposta, sempre pronto para ter um argumento contra quem vem falar alguma coisa de você. Paz é você aprender a sofrer o dano pelo espírito das acusações contra você, porque você sabe que os seus princípios e os seus valores estão firmados em Deus. Isso é paz. Isso é um estado interior inabalável. É quando as pessoas estão te ofendendo e você tinha motivo para se defender, para se posicionar, para contra-argumentar, e você sabe que você tem a razão, mas você simplesmente não precisa mais daquilo. Paulo fala assim a respeito da igreja dos Coríntios, quando eles estão tendo um problema e eles querem levar os irmãos no tribunal, ele fala assim, por que antes vocês não sofrem o dano? Por que antes vocês não sofrem o prejuízo? Por que antes vocês não abrem mão e deixam que Deus seja o juiz de vocês? Isso vai ser uma vergonha para vocês. Paulo está falando desse estado de paz, de saber que por horas eu posso perder alguma coisa pessoal minha, talvez até a minha reputação, mas eu sei que aqui dentro está tudo bem. Esse é o tipo de paz. Tem uma canção que faz parte do cantor cristão, e eu esqueci o nome do autor agora, mas a história dessa canção conta que houve um naufrágio, e esse homem, agora que eu esqueci o nome, ele perdeu a esposa, e todos os seus filhos, e muitas pessoas morreram naquele naufrágio. E ele da família dele foi o único que sobrou. E ali naufragado numa ilha, né, esperando serem resgatados algumas pessoas, ele começou a compor essa canção. Eu não sei quantos de vocês conhecem a canção, mas no português ela diz assim, se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer. Quantos conhecem a canção? Ó, certo eu estou, que apesar de aflições, sou feliz com Jesus meu Senhor. Essa música em inglês, ela fala assim no refrão, It is well, a gente canta, sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus meu Senhor. Em inglês ela diz assim, it is well, with my soul. Ele canta pelo menos 6 vezes, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem com a minha alma. Isso é um estado de paz que a palavra quer dar para a gente. Imagina alguém que acabou de perder a esposa, os filhos. A gente pode perder tanta coisa, né? Mas imaginar perder a esposa e os filhos, assim, é uma coisa do outro mundo, né? Quem é mãe sabe do que eu estou falando, que misericórdia. Não existe dor pior. Eu imagino que, né? Eu não quero passar por isso nunca, né? Mas eu imagino que não há dor pior. Recentemente a gente passou por isso na família, né? A minha tia perdeu a nossa prima aí com 20 e poucos anos, 30 anos no máximo ela tinha. E é uma dor muito difícil. Mas alguém que conhece a Cristo, mesmo numa situação como essa, pode deixar o seu coração transbordar de uma paz inexplicável. É isso que Jesus falou que queria dar para a gente. É por isso que nós temos tanto que entender o que Deus quer fazer com a pessoa quando ela conhece a Cristo, queridos. Olha para que estado Deus pode te levar. Filipenses diz que essa paz de Deus excede todo entendimento, queridos. É só o Espírito Santo pode fazer uma coisa dessa. Como que alguém pode dizer isso? Embora me assalte o cruel Satanás e me ataque com vis tentações, ó certo eu estou, ó prazer sem igual, estou feliz e graças dou a Jesus. Depois de ter perdido toda a família, cantar, está tudo bem com a minha alma. A confissão da palavra, querido, aceitar o que a palavra tem para nós, pode produzir em nós o caráter de Cristo. Nós temos que entender isso, o Espírito Santo ele quer moldar-nos ao caráter de Cristo, queridos. Jesus estava ali sofrendo chibatadas, açoites, sem merecer, sem existir razão alguma, e a palavra diz que como um cordeiro ele não abriu a boca. O Espírito Santo quer tirar esse eriçá de pelos da gente, essa espinhosidade, né? Inventar uma palavra aqui para descrever, a gente é tudo espinhoso, né? Quando as pessoas falam alguma coisa para a gente não consegue tomar um tapa na cara e virar o outro lado, a gente não consegue. Mas o Espírito Santo quer produzir esse estado de paz que leva a gente a viver como Ele. As pessoas estão acusando a gente, mas o Espírito Santo produzindo paz em nós. O mundo caindo ao meu redor, mas eu estou ali com o meu coração guardado na palavra. Uma paz que excede todo entendimento. É isso que o Espírito Santo quer fazer em nós. É uma paz que não é mais ser fleumático. Se fosse só para ser ali o cara do sussurro, Jesus nunca entraria com a zorraga ali no templo, chutando mesa. Imagina Jesus pegando um cara pelo colarinho e jogando para fora do templo. Um homem no estado de paz. Jesus nunca perdeu a paz dele. Mas ele fez isso. Não fui eu que fiz isso, foi Jesus. Prova de que a paz, às vezes, exige uma atitude enérgica, porque ali aquilo estava comprometendo a paz da casa de Deus. É por isso que para um líder é muito difícil, né? Às vezes a gente tem que tomar uma atitude de excluir alguém de alguma coisa, chegar no camarada e dar uma apertada mais dura nele, aí as pessoas acham que a gente é violento. Mas Jesus precisou fazer isso, porque a paz, a primeira paz que eu quero ter é a paz do reino de Deus, de saber que está tudo bem, de que o Espírito Santo ainda está no controle das coisas, de que o Espírito Santo tem liberdade para fluir. Então quando qualquer coisa compromete a paz do reino de Deus, eu preciso tomar qualquer atitude que for. É por isso que a palavra de Deus diz assim em Romanos 14, 8, quanto a vós, ou no que depender de vós, naquilo que for possível, tenham paz com todos os homens. A respeito da verdade, a palavra de Deus nunca me dá uma questão de no que for possível. A verdade ela é a todo preço. Até se precisar morrer por causa da verdade, eu vou morrer. Agora a paz é quando for possível, queridos. Qualquer coisa que frustre a paz do reino de Deus nas nossas vidas, se a pessoa vai ficar de cara virada, se eu vou formar mais uns inimigos, paciência. Eu vou defender a palavra de Deus, eu vou defender a paz do reino de Deus. Para haver paz no reino de Deus, muitas vezes eu vou precisar fazer guerra com os homens. Jesus disse, enganam-se vocês se pensam que eu vim trazer paz. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Jesus falou isso, queridos, o príncipe da paz disse isso, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. É porque Jesus estava dizendo que a paz que eu tenho que ter é uma paz que está dentro de mim, não significa exatamente que todas as pessoas vão estar em paz comigo. Ah não, tem gente que não gosta de mim, eu não sou um pacificador. Você está enganado, querido. Tinha muita gente que não gostava de Jesus, porque o coração do homem está cheio de autossatisfação, está cheio de autoproteção, não é altruísta como a paz de Deus é. O que é altruísmo, né? Quem sabe o que é altruísmo aí? Altruísmo não tem a ver com o meu próprio interesse, tem a ver com o interesse do próximo, é isso. Mas o coração do homem não é altruísta, a gente sempre fica pensando no nosso lado da coisa. E Jesus estava falando ao contrário disso. Que a paz ela é um estado de espírito que pensa no próximo, que pensa no outro, que não está querendo se beneficiar. Mas quando a gente vive assim, a gente vai fazer inimigo. a gente vai fazer inimigos. Prova disso, Jesus. As pessoas que não podiam entender o estado de paz dele, quem ele era, queriam matá-lo. Mas ele conseguia, porque tinha paz e estar de bem com seus inimigos. Jesus podia servir a ceia para Judas e chamar ele de amigo, porque ele tinha a paz do Espírito Santo. Quantos estão entendendo aqui o processo de pacificação dentro de nós? Paz é um estado interior, querido, não significa que você vai estar em paz com o mundo, mas nós precisamos estar em paz com a palavra de Deus, com o desenvolvimento dessa paz de Deus dentro de nós. Sabe uma grande característica de alguém que está em paz? Ele não é alguém ansioso. O grande antagonismo da paz é a ansiedade. Alguém ansioso é alguém que não encontrou a paz em Deus. Em Filipenses diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda o quê? Guarda o meu coração e guarda os meus sentimentos. Alguém desesperado para namorar é alguém que está vivendo a paz de Deus? Não está vivendo a paz de Deus. A paz de Deus gera paciência dentro de mim. Porque, querido, é tudo uma coisa só. Eles têm características, mas são tudo isso a gente junta, coloca um bolo só, vira o cacho de uva do amor de Deus, que é a essência de Deus dentro de mim. Então alguém que tem paz, alguém que tem o Espírito Santo vivendo, é alguém que sabe esperar, porque ele está em paz. Alguém que tem paz é alguém que sorri, é alguém que tem a alegria do Espírito Santo dentro dele, porque ele sabe que Deus está no controle das coisas. Paz é a gente estar lá no barquinho, igual Jesus, dormindo no meio da tempestade. Os discípulos até aquele momento não tinham entendido o que era paz, mas Jesus tinha a paz do Espírito Santo, então podia estar batendo onda para tudo quanto é lado. Ele sabia que o Espírito Santo está ali, que Deus está no controle, e você dorme no barquinho no meio da tempestade, querido. O Espírito Santo quer gerar esse caráter, essa característica de Deus dentro de você, de ter paz, de dormir no barquinho. Mas eu já tenho 30 anos, mas você está lá dormindo no barquinho, a tempestade, mas está todo mundo casando, mas eu estou em paz, Deus está no controle das coisas. Mas já tem 6 meses que eu estou desempregado, é o último dia do meu seguro-desemprego, mas você pode dormir no barquinho, querido, amanhã é o próximo dia que você precisa trabalhar, amanhã o emprego está lá. É esse tipo de paz dentro de nós que Jesus quer gerar. Vocês estão entendendo? A gente não depende mais da circunstância. O fruto do Espírito Santo, ele não é mais circunstancial, ele não vem mais de fora, é uma semente jogada dentro de mim que vai florescer, e as pessoas vão olhar para mim e vão ver o estado de paz, e as pessoas não vão entender, porque a paz de Deus, ela excede entendimento. Essa paz é uma característica que as pessoas vão olhar para você e falar: cara, você é doido, porque a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Fala: mas como que você está em paz? Você está desempregado, criatura, você tem que trabalhar, você tem que ter dinheiro, você vai casar, como que você... Não, Jesus está no barco, vai tudo bem. Como diz a canção, né? Passa o temporal. Não posso ter medo. Ser ansioso, estar desesperado, querido, não é uma coisa que Deus quer para você. Deus fala para você abrir mão da ansiedade, mas sabe quando a gente pode encontrar a paz? Sabe quanto a gente consegue abrir mão da ansiedade? Quando a gente está aos pés dele. Quando a gente se ajoelha diante daquele que tem que ouvir as nossas orações e os nossos anseios. Pedro diz assim, para a gente lançar sobre ele todas as nossas ansiedades, porque ele cuida de nós. Se nós não temos experimentado essa frutificação do Espírito Santo, esse estado de paz, é porque nós não temos nos prostrado na presença dele, apresentado a ele as nossas orações. Filipenses diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, como que vai acontecer isso de não estar ansioso por coisa alguma? Antes, em tudo sejam conhecidas as vossas orações pela súplica e ações de graça. Aí a paz que excede todo entendimento vai guardar o meu coração e os meus sentimentos em Cristo Jesus. É um processo, querido. Se você realmente quer se ver livre da ansiedade, dessa noia que dita para o seu corpo o que ele tem que fazer, como ele tem que se comportar, que dita as palavras que você tem que dizer, as reclamações que você tem que postar, começa a fazer as coisas de uma maneira diferente, no caminho da palavra de Deus, que você vai experimentar a paz de Deus. Em vez de ficar murmurando no Facebook, em vez de ficar lá na noia que não consegue ficar perto da namorada, que já tem que ir para o round 2, round 3, nocaute, começa a se ajoelhar diante da presença de Deus e diante do Espírito Santo, declarar as suas ansiedades, declarar quais são os motivos da sua oração e aquilo que tem tomado o seu coração. Existe uma promessa a respeito disso, mas é um caminho. A palavra de Deus em Filipenses 4, 6 diz isso para nós. Em vez de viver ansioso, que casal de namorado que se atraca é porque está ansioso. Em vez de viver ansioso, porque gente que fica repostando reclamação no Facebook da vida, é porque está ansioso. Em vez de viver ansioso, gente que fica falando mal dos outros e querendo se defender de quem fala mal, é gente ansiosa. Se você está tão preocupado com o que as pessoas estão falando de você, ou se você está falando dos outros e querendo se defender, se você está murmurando ali no Facebook, se você fica tweetando versículo para dar indireta nos outros, Gente, misericórdia, essa semana que eu vi de gente tweetando versículo e como eu sabia das histórias, era indireta. Misericórdia, vai usar a Bíblia para cuidar da sua vida, para deixar Jesus limpar o seu coração. Sério mesmo que vocês têm que perder tempo no Facebook tweetar versículo para dar indireta, gente. Palavra de Deus não é para ficar dando indireta, não. Palavra de Deus é para Jesus falar com você. Para você abrir mão do seu coração ansioso. Ao invés de fazer isso, por que você não faz o que a palavra de Deus promete para você? Ali é uma promessa, querido. Jesus está dizendo que se você não quiser andar ansioso, você tem uma promessa dele. Qual a promessa? Em vez de andar ansioso, declare pela oração em tudo. Tudo que te deixa ansioso? O que rouba a sua paz? O que faz com que você não consiga viver na plenitude de Deus? Pega tudo isso, dobra o seu joelho e começa a declarar para Deus: Deus, eu não consigo viver em paz porque eu sei que fulano e fulano ficam falando mal de mim. Porque eu sei que gente ali não gosta de mim, tem inveja de mim, isso me tira do chão. Eu fico espinhudo quando eu vejo fulano de tal e fulano de tal, porque eu sei que eles não vão com a minha cara. Por que você não começa a fazer isso? Porque existe uma promessa que quando... Deus, eu não consigo dormir porque eu estou desempregado. E eu tenho que pagar a conta semana que vem. Se você começa a fazer isso, querido, existe uma promessa. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, seja conhecido em tudo. Quais são as suas orações? Quais são as súplicas? Quais são as coisas pelas quais você pode agradecer a Deus e confessar a bênção dele sobre a sua vida? Em ações de graça. Então a paz de Deus excede todo entendimento, vai guardar o seu coração. É uma promessa preciosa de ter paz, porque só quando eu tenho paz eu posso ser um pacificador, e só quando eu for um pacificador as pessoas vão olhar para mim e falar: esse cara é um filho de Deus. Mas eu preciso ter essa paz dentro de mim, eu preciso ter uma paz que vai guardar meu coração. As pessoas vão olhar e falar: mas eu não estou entendendo essa do Johnny, Johnny é um cara bravinho, agora está calmo, todo mundo falando mal do Johnny, Johnny lá sussu, deixa cair a casa, deixa falar mal de mim, eu estou bem com Deus. Vão olhar para a Adi ali e falar: mas a Adi não estava desesperada, e toda preocupada, a minha gestação, e não sei o que e tal, mas ela está tão tranquila, parece que não está acontecendo nada. Estão entendendo? Porque o fruto do Espírito Santo é uma árvore que vai para fora de mim, que as pessoas podem comer. As pessoas podem se alimentar do que o Espírito Santo tem na minha vida. Mas se eu não tenho nada, eu sou uma terra dura. Mas o Espírito Santo não quer que eu seja uma terra dura, o Espírito Santo quer que eu seja uma terra frutífera. O Espírito Santo olha para cada um de nós aqui como um jardim fechado, regado e cuidado por Ele, que as pessoas podem comer de tudo. As pessoas podem vir em você, eles precisam do óleo e da unção para cura. Você é o jardim regado de Deus, você é o jardim cuidado de Deus, em você existe óleo para cura. As pessoas precisam de óleo de alegria. Você é um jardim fechado de Deus, uma terra frutífera que está reproduzindo a Cristo. As pessoas podem em você comer do fruto da alegria. As pessoas precisam ser abraçadas, tocadas pelo amor, que não está com interesse, que não está querendo se satisfazer no outro. Você é uma árvore frutífera do reino de Deus. Existe fruto de amor na sua vida, querido. As pessoas precisam desabafar com alguém, chorar as pitangas com alguém. Você é aquele ouvido da longanimidade, que consegue ouvir a mesma história 10 vezes lá, porque você tem o fruto do Espírito Santo, e as pessoas vão falar com você e vão sair confortadas, porque você tem o fruto da longanimidade na sua vida. É isso que o Espírito Santo tem para você, é isso que o Espírito Santo tem para mim, querido. Por que a gente não está assim então? Porque a gente não vive isso, porque a gente não tem buscado isso. Se Ele quer, se existe em mim essa natureza, por que eu não vivo? Porque está faltando busca. Está faltando busca, está faltando a gente entender de fato que o fruto é do Espírito Santo, que para ter um fruto dele eu preciso me relacionar com ele. Nós só podemos ter coisas de Deus quando nós nos relacionamos com o Espírito Santo, que conhece as coisas de Deus. Então ele passa a revelar em nós. É isso, isso é o plano perfeito de Deus. Não bastava Jesus ser o verbo que estava com Deus. Jesus precisava ser o verbo que se fez carne. Não basta em você mais ter uma semente, ter uma palavra de Deus. O Espírito Santo deseja que você seja o verbo encarnado de Deus. Que as pessoas possam olhar para você e ver Jesus. Que as pessoas possam tocar em você e tocar em Jesus. Que as pessoas possam te ouvir e, ouvindo a você, estarem ouvindo a Jesus. Querido, se nós quisermos isso, Ele fará isso conosco, porque Ele quer. Porque Ele quer. Se nós pararmos de desejar ser essas pessoas ansiosas, desesperadas, mundanas... Porque só o mundo dentro de nós, quando nós temos só o mundo dentro de nós, nós nos ocupamos com aquilo que pode ser comido e bebido. Por isso que Paulo está falando ali: vocês se preocupam com o reino de Deus em coisas que podem ser manuseadas, em coisas que podem ser tocadas pelo homem e feitas pelo homem. Por isso que ele fala: o reino de Deus não é comida e bebida. Ele não está falando ali propriamente de comer e de beber. Ele está falando de coisas que a gente toca, que a gente pode manipular, que a gente pode fazer e criar, coisas materiais que podem ser vistos. Ele está dizendo, o reino de Deus não é isso. O reino de Deus é justiça, paz e alegria do Espírito Santo. O reino de Deus não é uma coisa que a gente pode tocar, que a gente pode fazer, que a gente pode entregar para Deus. O reino de Deus é algo que Ele entrega dentro de nós, para viver dentro de nós a sua vida. Amém? Só Ele pode produzir paz, querido. Ele sempre vem em paz, né? Lucas 2,14, quando Jesus ia nascer, quando a estrela tinha pousado ali já sobre a manjedoura e tinha aqueles pastores no campo, o anjo que vem anunciar e o coral de anjos que ele canta diz assim: paz venha sobre a terra e aos homens a quem ele quer bem. Deus sempre vem para nós anunciar paz, querido. É nós que temos que parar de querer viver com as nossas guerras, com as nossas ansiedades. Jeremias 29 também diz assim: eu é que bem sei quais os pensamentos que tenho a vosso respeito. São pensamentos de paz e não de guerra. Deus não quer mais que a gente viva nessa guerra doida de ansiedade, se degladiando, tendo rixas na igreja, tendo, né, porfias, ciúmes, contendas. Olha que interessante, quer ver? Abre lá em Gálatas 5. No finalzinho de Gálatas 5, acho que é o Gálatas 5, antes dos frutos do Espírito, Gálatas 5, 20 e 21. Ah, para mim, acho que é o 20 e 21. Olha lá, o finalzinho das obras da carne, ele vai falar ali, ó. Vamos do ódio para frente ali, ó. Ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensão, facções, 21, inveja. Esses 8 que eu li aqui, tudo isso é exatamente o contrário de um lugar onde há um espírito de paz. Isso é o que a carne produz. Volta lá para o 20. Isso é o que a carne produz. 20. 20. 20. Olha, ódio, discórdia, ciúmes, ira, dissensões, pode deixar no 20, facções e invejas no 21. Parece que a gente às vezes fala de uma rotina, que a gente às vezes tem que ficar tratando situação dentro da igreja, de gente que não está vivendo mais a paz de Cristo. Aí isso é o que acontece, ó, o quadro, volta para o 20. O quadro de um ambiente onde não há paz, gente. Ódio, irmão que não olha na cara do outro. Discórdia, gente que não consegue dar a segunda face, entrar num caminho de concordância, ciúmes, o pastor está tratando o cara melhor bem, está dando oportunidade para o outro, não está dando para mim, ira, gente cheia de animosidade, gente cheia, sempre pronto para dar uma resposta, para voltar na voadora, egoísmo, a falta de altruísmo, do amor de Cristo, só penso no meu umbigo, só penso no meu nariz, dissensões e facções, separações, a panelinha aqui, a panelinha ali, pensamentos divididos e inveja. Tudo isso é o contrário de paz. Mas o que o Espírito Santo quer produzir em nós é paz, gente. Tudo isso pode ser arraigado no nosso meio. Paulo, quando ele está ensinando ali Timóteo a respeito da igreja, ele fala assim, que quando nós nos reunirmos, nós possamos levantar a mão na igreja sem ira e sem contendas. O Espírito Santo deseja que a igreja possa fazer isso, para que o fluir do Espírito Santo venha. Então, querido, o jeito da gente viver a paz plena e perfeita de Deus nas nossas vidas é abrindo mão de ser um cristão ansioso e carnal, dobrando os nossos joelhos diante da presença dele, falando, gere paz em mim. Jesus é o príncipe da paz, queridos. Jesus é o príncipe da paz. Todas as pessoas que se encontraram com Jesus encontraram essa paz nele. É só você ver a Bíblia ali, prostitutas, pessoas que eram humilhadas, os cobradores de impostos, pessoas que não eram aceitas, como Zaqueu, por exemplo, como Maria Madalena, gente que ia ser apedrejada. Quando chegou diante de Jesus, encontrou um homem de paz, encontrou uma paz interior tão grande, que foi suficiente para eles abandonarem a vida deles, uma vida dissoluta, de orgia, de prostituição, de roubo. As pessoas, quando encontravam com um pacificador, elas mudavam o estado interior delas. É esse fruto que as pessoas precisam comer nas nossas vidas, querido. Chega de dentro da igreja essas obras de ódio, de ciúme, de gente que não fala com gente, de gente que não tem a coragem dessa atitude enérgica da pacificação. Muitas vezes essa atitude enérgica da pacificação é sentar com alguém, eu preciso sentar com você e com o meu pastor, vamos resolver essa diferença entre a gente agora aqui, vamos acabar com isso, vamos dar outra face, vamos sofrer o dano, vamos dar a chance da pessoa bater na gente de novo, errar com a gente de novo, vamos abrir mão desse ciúminho besta, de tanta gente magoada, que não quer mais fazer parte, que não quer mais participar, que não quer mais estar junto, que não pode mais sentar perto, vamos abrir mão dessa ansiedade, dessa animosidade, gente. para que venha a paz de Deus dentro de nós. Porque se você não abrir mão disso, você não vai conseguir dormir no barco da tempestade. Se você não abrir mão de tudo aquilo que são características de obra da carne, de coisas que você tem deixado, ser pedras dentro da terra do seu coração, a raiz da paz não vai poder brotar. Você vai ter uma paz superficial, mas na hora que ela precisar de raiz, não dá, porque ela vai encontrar ódio ali, guardado dentro do seu coração. Ela vai encontrar ciúme guardado dentro de você, ela vai encontrar inveja, ela vai encontrar orgulho, e a paz não pode frutificar num terreno assim. Que tal a gente abrir mão disso, gente? E poder, na hora que a gente se reunir aqui, levantar a mão, sem ira e sem contenda. Meu coração não está guardando mais ninguém, não tem mais ninguém que rouba a minha paz. O mundo pode estar desabando, pode estar tudo caindo na casa, pode ter até gente falando mal de mim, mas eu não abro mais mão da minha paz. Eu não abro mão mais de ser guiado pelo Espírito Santo, de ter paz com todos os homens naquilo que for possível. Amém? A paz pode corrigir isso, querido. Esse egocentrismo, essa velha conduta da carne. Romanos 14, 7. Abre lá Romanos 14, 7. Vê lá Romanos 14, 7 para mim. Romanos 14, verso 7, é esse aí? Ah, tá. Olha lá, pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Essa natureza egoísta, nós, queridos, nós podemos abrir mão dessa natureza egoísta que tem gerado essas coisas dentro do nosso coração. Nós não vivemos mais para nós. Nós podemos, sim, em nome de Jesus, viver como corpo, como um povo, como um amor altruísta. A paz pode corrigir essas coisas, querido. Essa busca interior por viver nesse estado de paz pode corrigir essas coisas. Acredite que é possível. Se Deus está dizendo que existe uma paz que pode guardar meu coração e meus sentimentos, é porque ela existe. Imagine você vivendo desse jeito, sabendo que é ofendido, mas não tem mais aquele desejo louco de revidar, de resolver, de cobrar seus direitos. Imagine esse estado interior de paz, de você saber que estão falando mal de você, mas você dorme ali tranquilo, põe a cabecinha no travesseiro e não estressa mais, não tem mais espinho para jogar em ninguém, o Espírito Santo já veio e arrancou a sua capa de porco espinho, não tem mais ciúme. Se você achar que o pastor está privilegiando alguém na igreja, que o líder está tratando alguém melhor, isso não te afeta mais, porque você, Jesus está no barco com você, você vai dormir na tempestade. É esse tipo de paz que o Espírito Santo quer produzir, tendo emprego ou não tendo emprego, o filho estando doente ou não estando doente, porque você confia em Jesus. Você tem paz, o Espírito Santo está dentro de você, querido, é isso que Ele tem para nós. Como que nós vamos entender isso, como nós vamos resolver isso para encerrar? Com dois passos práticos. Primeiro ponto, nós precisamos enxergar a nossa natureza. Você precisa admitir quem você é, querido. Nada que Deus tem para fazer na nossa vida, Ele faz se nós não admitimos quem nós somos. Admita, eu sou o cara briguento mesmo. Primeira coisa que você precisa admitir, eu sou o cara briguento. Eu sou a menina ansiosa. Eu falo que eu vou deixar o Espírito Santo fazer as coisas, mas quando eu vi, eu já tomei minha decisão. Eu já falei com a pessoa, já fui, já fiz, já arrebentei, não tive essa paciência. Assuma, admita quem você tem sido. Mas você tem que admitir mesmo, parar de fazer, não, eu faço assim, eu acabo tendo que brigar e falar porque as pessoas estão fazendo tudo errado. Não adianta você dizer, não, é que eu sou muito sincero, então eu tenho que falar o que eu estou pensando. Porque muitas vezes a gente usa isso como desculpa para poder expor para fora os nossos espinhos. Então admita quem você é, sem desculpa. Para de falar que você nasceu assim, é seu gênio, é meu temperamento. Admita quem você é, quem você tem sido. Se você tem sido uma pessoa egoísta, se você tem olhado só para o seu próprio umbigo, para o seu próprio nariz, se você não aguenta ouvir um desaforo, não leva desaforo para casa, admita que você é assim. Admita diante da presença do Espírito Santo. Segundo ponto, se nós orarmos com sinceridade, Deus fará coisas maravilhosas. Deus vai tocar no nosso orgulho, que é essa fonte de animosidade. Deus vai arrancar essas ervas daninhas da autoafirmação e da autovalorização excessiva. Deus pode produzir isso em nós. Acredite que Deus pode produzir isso e ore com fervor e busque isso, querido. Nós precisamos disso. Se nós não formos pacificadores, se nós não formos homens de paz, mulheres de paz, o mundo não nos chamará de filhos de Deus. O mundo não nos reconhecerá. Do mesmo jeito que um crente que não se relaciona com Deus é um crente mal-humorado, é um crente que não tem um sorriso no rosto, é o crente que está sempre com a cara daquilo lá que a gente fala que está suja, Do mesmo jeito, um crente que não tem paz dentro de si não será reconhecido como filho de Deus. Nós precisamos crer que existe uma promessa de uma paz que vai guardar o nosso coração sobre tudo isso. E nós precisamos buscar essa paz dentro de nós. Vocês estão prontos para isso? Vocês estão prontos para experimentar a retroescavadeira do Espírito Santo? Passar na terra dura do seu coração? Está pronto para esperar o Espírito Santo vir lá, bater a pá em cima de você e bater o pé em cima da pá e começar a arrancar essas pedras de dentro de você? Não faça uma oração para que Deus alivie um processo, não. Charles, pedi para você subir já aqui. Não faça isso, não. Não peça para Deus aliviar o processo, porque, queridos, nós precisamos ser homens de paz. Nós precisamos ter essa paz interior, porque senão nós vamos errar. Senão nós vamos agir na alma. Pessoas que não têm paz agem na alma. Pessoas que não têm paz tomam decisões precipitadamente. A ansiedade faz a gente perder muito tempo da nossa vida, queridos. Quando a gente espera diante de uma palavra de Deus, quando a gente não toma nenhuma decisão diante da palavra de Deus, a gente está economizando sofrimento. A gente está ganhando tempo. Muitas vezes a gente não precisa fazer nada, mas só uma paz dentro de nós vai fazer com que a gente não faça nada. E muitas vezes a gente tem que abrir mão de não fazer nada e tomar uma decisão, muitas vezes enérgica, que vai fazer com que muitas pessoas virem as costas para nós. Mas só a paz de Deus dizendo para a gente que é isso que a gente tem que fazer, vai dar a garantia de que lá na frente a gente vai ser recompensado. Feche seus olhos em nome de Jesus. Todo mundo, feche seus olhos. Começa a clamar aí pelo Espírito Santo, que Ele venha gerar isso dentro do seu coração, que Ele venha tirar: Senhor, eu tenho sentido muitos ciúmes. Começa a se confessar diante do Espírito Santo. Fala: Senhor, eu namoro, mas eu não consigo descansar um minuto do meu dia. Eu fico toda hora pensando que será que minha namorada está fazendo, que será que meu namorado está fazendo. Eu sempre acho que tem alguém falando mal de mim. Eu sempre fico formulando teorias das conspirações na minha mente, que o irmão fulano de tal não gosta de mim, que o irmão fulano de tal está falando de mim. Eu nunca consigo pensar quando eu tenho duas propostas. Eu nunca consigo ver qual é a de Deus para a minha vida, porque eu sou ansioso, porque meu coração é ouriçado. Começa a confessar para Ele aí: Senhor, eu tenho abrigado pessoas no meu coração porque eu fiquei com ódio de gente que falou mal de mim. Eu fiquei com ódio. Começa a confessar, começa a abrir mão dessas pedras que tem proibido a raiz de paz de Deus, do Espírito Santo, frutificar dentro de você, querido. Começa a confessar. Fala: Deus, eu disse que eu perdoei, mas meu coração está duro aqui ainda. Eu não consigo ainda sentar com essa pessoa e sorrir. Eu olho ela postando alguma coisa, eu logo penso que é para mim, eu penso que é de mim. Eu leio um versículo, acho que alguém está me dando indireta. Ou quando eu posto um versículo, eu estou postando que eu quero dar indireta em alguém. Eu uso as oportunidades que eu tenho para ferir pessoas, porque eu não sou altruísta. Eu não tenho pensado no próximo. Eu tenho pensado só no meu próprio umbigo. Deus, eu sou egoísta. Tira isso de mim nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero ter um coração igual ao teu, Deus. Eu confio nessa promessa que se eu apresentar as minhas orações, se eu apresentar diante de Ti quais são os meus problemas, as minhas dificuldades, as minhas ansiedades, essa paz do Espírito Santo virá sobre mim. E as pessoas não vão entender, nem eu vou entender como eu consigo estar em paz. Mas o meu coração vai ser guardado. Os meus sentimentos serão guardados em Ti. Começa a confessar essa paz sobre a sua vida. Começa a falar com o Príncipe da Paz. Ainda que eu faça inimigos por querer viver em paz, Senhor, eu vou ter paz.